ser quem só pensa em benefício próprio, ser motivo de chacota em roda de amigos, vira meme, emoji de WhatsApp, contar piada e não ver ninguém rindo. Cansei, isso não é vida não. Falei com o meu coração. Se for pra maltratar, peço perdão. Mas eu já me decidi, não quero relacionamento em que só faz me destruir. Eu não aguento mais, vou ficar em paz. Eu vou voltar pra quê se eu sozinho ganho mais? Raz, fica em paz. Não aguento mais, vou ficar em paz. Eu vou voltar pra quê se eu sozinho ganho mais? Vida não, falei com o meu coração. Se for pra maltratar, peço perdão. Mas eu já me decidi, não quero relacionamento em que só faz me destruir. Eu não aguento mais, vou ficar em paz. Eu vou voltar pra quê se eu sozinho ganho mais? Mas eu já me decidi, não quero um relacionamento em que só faz me destruir. Eu não aguento mais, vou ficar em paz. Eu vou voltar pra quê se eu sozinho ganho mais? Raz, fica em paz. Não aguento mais, vou ficar em paz. Eu vou voltar pra quê?